movimento dos quadris que fazem o mundo girar. Me sinto uma novela que ele tenta acompanhar. Eu já era mídia desde quando não era nada, mas eu nunca fui nada. Eu sempre fui tudo, tudo, tudo que eu preciso em um suspiro e um sussurro. Eu sou preciosa, cristais e perfume de rosas. Diamantes são reais pra quem é louca e perigosa. Tipo Tini Tim Tim, eu tornei o dinheiro um fato. Se você desacredita, acompanha o resultado. E eu faço, faço, faço, faço, faço acontecer. Não mexe com a feiticeira que ela vai pegar você. E eu faço, faço, faço, faço, faço acontecer. Eu não sou bandida, eu sou uma bruxa. Escondo alguns truques na manga da minha blusa. O vento me conta segredos, brilho junto com a lua. Quem protege minhas costas, dito o ritmo das ruas. Como essas ruas são minhas, então mandei ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra eu poder caminhar. Já que essas ruas são minhas, eu vou mandar ladrilhar com pedrinhas de brilhantes pra enaltecer meu pisar. E eu faço, faço, faço, faço, faço, faço acontecer. Não mexe com a feiticeira que ela vai pegar você. E eu faço, faço, faço, faço, faço acontecer. Não mexe com a feiticeira que ela vai pegar você. Eu não carrego uma arma, puta, eu carrego uma daga. Tenho pés que correm rápido e uma língua afiada. Você não me conhece, não cite meu nome em vão. Se eu morder minha língua, sua vai parar no chão. Sem sermão, cada um com o seu cada qual. Mas o que eles fazem, juro que eu não faria igual. O que eu faço, juro, eles não fariam igual. É tipo astrologia, matemática, alquimia. E pra dar o toque da magia, eu tenho uma cintura fina. Igual o meu corpo, as linhas, movimento como o vento. Eu faço mudar o clima e eu faço, eu faço, eu faço acontecer. Não mexe com a feiticeira que ela vai pegar você. E eu faço, eu faço, eu faço acontecer. Não mexe com a feiticeira que ela vai pegar você. E eu faço, eu faço, eu faço acontecer. Eu faço acontecer.